beija-flor beijou a rosa. Me lembrei do seu olhar, do seu beijo no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor beijou a rosa. Me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Otávio Augusto e Gabriel, Nas Asas de um Beija-Flor, para Lucinha Rezende, de Sobradinho, no Distrito Federal, e a Berenice Coelho, também de Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Um grande beijo para vocês, sejam muito bem-vindas. Essa menina é brasiliense, é um grande talento, novinha, tem 17, 18 anos por aí, né? E é cantora e compositora, Natália Cavalcante, Olhos Meigos. A dor que sinto no peito, no meu coração, tá me machucando, não sei até quando vou me arrebentando nessa paixão. Meu pobre coração nunca desiste de te esperar, porque sou a sua estrela e você é meu mar. Natália Cavalcante, Olhos Meigos, para Maria Henriqueta Camarote. Ela é de Olinda, Pernambuco, mas mora aqui em Brasília e chega para fazer parte do nosso Facebook. Maria Henriqueta, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Essa música foi sucesso na voz do Roberto Carlos, mas eu vou trazer uma regravação do Kid Abelha, As Curvas da Estrada de Santos. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Thank you.

ouvi você dizer que ainda é meu seu coração. Amor, eu continuo a mesma apaixonada por você, querendo te querer. Só te liguei, só te liguei, porque sou louco por você. Bem que eu tentei, mas não consigo te esquecer. Tô morrendo de saudade, perdoa se eu ainda te chamo. Que tudo acabou, eu sei, mas só telefonei porque eu ainda te amo. Que tudo acabou, eu sei, mas só telefonei, é porque eu ainda te amo. Valéria Barros e Leonardo, só te liguei, para Edna Maria de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela curte o nosso programa pela emissora FM local lá, né? Edna, grande beijo para você, muito obrigado. Um abraço aos nossos colegas da Rádio de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Sua Excelência o Compositor, eu vejo os cantores botando uma banca danada, né? Os caras ficam... Eu conheci muita gente... Antes da fama, depois da fama muda demais da conta, mas muda demais da conta, né? Só que eles esquecem de uma coisa, tem muito cantor famoso aí que não compõe. E se o compositor não compõe, ele vai cantar o quê? Hã? Então por isso é que eu criei esse cargo, Sua Excelência o Compositor. E hoje eu vou focalizar dois amigos, infelizmente um deles já subiu para conversar com Deus. Na verdade são três irmãos piauienses, os irmãos Ferreira, de muito talento. Clodo, Climério e Clésio. O Clésio, infelizmente, já subiu para conversar com Deus. Esses três têm história. Tem música gravada com Maria Bethânia, com Dominguinhos, com Edinardo, com Fagner, com muita gente boa, né? E eles, essa aqui, por exemplo, eles compunham um com o outro, os três, né? Essa aqui foi feita pelo Clodo e pelo Clésio e foi o maior sucesso do Fagner. Sua Excelência o Compositor, Clodo e Clésio, Fagner... Revelação. Vestido de saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. De toda maneira dele se guardar. Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Volta a incomodar. Sua Excelência o compositor, homenageando hoje Clodo e Clésio, que fizeram essa maravilha de revelação para que o Fagner pudesse brilhar. No próximo bloco, Taíme Thiago, Michel Teló e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os nossos parceiros de todo o Brasil, vocês do exterior que transmitem também o nosso programa, você que me ouve pelas emissoras locais, você que me ouve pela internet, em qualquer lugar do Brasil que você esteja ouvindo o nosso programa, muito obrigado, né? A cada dia chegam novas pessoas que dizem: Cleiton, eu te escutava na Rádio Nacional, nunca mais te vi. E tem uns que falam assim: rapaz, achei que você tinha morrido. Morri não, tô aqui. Um abração para vocês, viu? Taíme Thiago, Fica Louca. Vamos tocar o fervo, vem que vem que vem dançar. Baladeiro de verdade, sabe a hora de parar. Vai direto pro trabalho, não precisa cochilar. Uma, duas, três, já deu. Já fiquei bem cara de pau. Cinco, seis, amanheceu. Eu arrochando sem parar. E a galera

eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. E até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, se Madalena existiu ou se fui eu que sonhei. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador. Leiton Aguiar cantou dele, do Expedito Dantas, Madalena, para Helena Paiva, de Uberlândia, chegando para fazer parte do nosso Facebook. A Luciane Cordeiro, que é minha conterrânea de Coromandel, mas que mora em Patos de Minas, também faz parte agora do nosso Facebook. No dia 14 de maio, eu vou promover na minha cidade de Coromandel o primeiro encontro dos amigos do Facebook do Leiton Aguiar. Depois eu pretendo levar esse encontro para outros lugares do Brasil, mas eu vou começar na minha terra. E as pessoas ali de Coromandel, da região, que quiserem participar, é só entrar no Facebook, lá na minha página, e dizer: Cleiton, eu quero participar do encontro, né? Vai ter o nome na porta, ninguém vai pagar nada para entrar, vai ser uma festa muito bonita. Agora, chegou lá dentro, cada um paga o seu, né? Que beber e comer lá, que eu também não estou com essa bola toda. Mas vai ser, sabe o que é isso? É o seguinte, esses amigos de Facebook, a gente não encontra, não vê nada, bota a fotografia ali, gente, não, tem gente que não manda nem uma mensagem pra gente, né? E eu quero encontrar, quero ver essas pessoas. Eu gosto de gente, é de verdade. Se tem de virtual, isso não presta, não. Eu quero. Então o objetivo é só esse, né? É transformar os amigos virtuais em amigos reais. No próximo bloco, a dica do programa de hoje: a segurança pública do Brasil está falida. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa: ontem eu apresentei um dado alarmante. Eu falei de uma pesquisa que foi feita no estado do Tocantins pelo IPEP, né, que é o Instituto de Pesquisas, Propaganda e Projetos Econômicos e Sociais, um instituto muito sério. Seu presidente é o Goianir Barbosa. É aquele instituto que mete medo no político, porque ele só traz a verdade. Não é tipo Ibope, CEPES, que vende resultado, não. Esse aqui é instituto sério mesmo, né? Esse levantamento foi feito pela Associação Tocantinense de Municípios, ATM. ATM é uma das associações de municípios mais atuantes do Brasil, que eu conheço, né? Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2016, foi feito com prefeitos de 60 municípios tocantinenses e revela dados preocupantes no âmbito da segurança pública. Pela metodologia utilizada, todas as micro-regiões do estado foram contempladas pelo estudo, incluindo, além das pequenas, as médias e grandes cidades. Pelos dados levantados, pasmem vocês, 61,67% das cidades pesquisadas não possuem delegado de polícia. 38,33% das cidades pesquisadas têm delegado de polícia. E apenas 38,33% das delegacias funcionam em prédios próprios, 35% funcionam em prédios alugados, 10% funcionam em prédios cedidos e 15% das cidades pesquisadas não têm delegacia de polícia. Imagina a cidade que não tem delegacia de polícia, né? Segundo esses dados, apenas 3,33% das delegacias são consideradas como muito seguras. 21,67% são apenas seguras. 28,33% são mais ou menos seguras. 13% são inseguras e 13% muito insegura, né? 40% não estão em bom estado. Assim, quanto à questão de viaturas, 40% não estão em bom estado de funcionamento. 30% estão em bom estado. 6,67% estão em bom estado de funcionamento. Entretanto, 18% declararam que nos seus municípios não existem viaturas policiais. Vejam vocês as cidades completamente abandonadas e à mercê dos bandidos. E tem mais. A segurança pública é responsabilidade do governo, mas os prefeitos, 36,67% contribuem, dão combustível, 11,67% pagam a alimentação dos presos, 25% pagam o aluguel do prédio da delegacia, 28% pagam funcionários, 31% pagam material de expediente e limpeza e 15% disseram que não ajudam com absolutamente nada, porque não tem também, né? Em relação ao efetivo policial, olha só, 66% garantem que o efetivo policial do município é pequeno. 18,33% afirma ser médio e 13% declaram que em seus municípios não existe nenhum soldado. Nenhum soldado, vejam vocês, né? Essa pesquisa apontou que na opinião de 56% dos respondentes, o efetivo policial da sua cidade não está preparado para enfrentar o crime organizado. Apenas 5% dizem que estão preparados. 26% garantem que o efetivo está mais ou menos preparado. E vejam vocês, só em 2015, 28% de ocorrências de assalto nas agências bancárias nas cidades pesquisadas. 15% de explosões de caixas bancários. Então, a situação é de tal descalabro que, de acordo com os dados, em 40% dos municípios sondados, aconteceram assaltos. 40% dos municípios, né? E em 33% das agências, a prática criminosa aconteceu mais de uma vez no período de 2015. Vejam vocês o estado de calamidade da segurança pública no estado do Tocantins. E eu ouso dizer para vocês que é um retrato do Brasil. Né? Se você procurar em outros estados, você vai encontrar o mesmo. O Brasil está... Os bandidos tomaram conta mesmo, né? Ainda mais agora que nós estamos descobrindo que os grandes bandidos estão na Câmara, no Senado e tudo esparramado por aí no governo, né? No governo federal também. Aí você já viu, esses bandidinhos viram tudo ladrão de galinha. Sula Mazurega, qualquer jeito. Todo dia ao amanhecer, quanto mais tento te esquecer, mais me lembro. Não tem jeito. Desde quando eu te conheci, nunca mais te tirei daqui do meu peito. De que jeito? Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Quando eu tento me divertir nos lugares que eu quero ir, você sempre está. De algum jeito está. Te encontro em qualquer canção. Você vive em meu coração. Eu aceito. Não tem jeito. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Você está grudado em mim. Se você ainda quiser voltar, não demore, eu não sei ficar desse jeito. Não tem jeito. Não precisa nem me avisar. Basta apenas você chegar do seu jeito. Qualquer jeito.

apague a luz, não me deixe no escuro. Estou perdido no mundo sem o seu amor. Diga que também não me esqueceu, que seu amor é só meu, é todo meu, pois eu sou todo o seu. Sentimento machuca por dentro e não quer saber. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Ai, ai, ai, ai, esse amor é tão grande que vai o sentimento machuca por dentro e não quer. Ai, ai, ai, ai, só você é o remédio pra curar essa dor que eu sinto em meu coração. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, seu amor é só meu, pra Janete Vaz. A Janete é vice-presidente do Laboratório Sabin, o melhor laboratório da capital federal, e ela chega para fazer parte do nosso Facebook. Janete, é uma honra receber você aqui, viu? Um abraço, está fazendo parte do nosso Facebook agora, ela que curte o nosso programa pela internet. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. O Chico Rei canta lá do céu e o Paraná aqui de baixo, Retalhos de Saudade. Para o nosso poeta maior, onde quer que esteja, a nossa sincera homenagem. Manso remanso que murmura docemente neste retiro silencioso do sertão, os cavaquinhos dando voltas na corrente, uma cigarra a zunir no espigão. De muito longe vem o som da fazendinha, é o retireiro a tratar da criação. O sol se põe, a tarde cai, a noite desce, neste amado fim de mundo quase morro de emoção. Outrora foi caminho, enquanto fazes contracanto a Urutau, deixe que eu volte ao passado com carinho. Serra das Mesas namorou a tia Zefa, tia Badia um pouco além no Douradinho. Pelas quebradas há um canto diferente, roxinol desiludido que retorna hoje ao ninho. O sertanejo sempre volta às origens no desespero de encontrar tranquilidade. Embora quase não existam matas virgens, a gente encontra os retalhos de saudade. Uma tapera com os restos de um curral são fragmentos do que foi a mocidade. A saudade é um bem que me faz mal, vou vivendo de lembranças para ter felicidade. Relembrando Goiás, Chico Rei Paraná, Retalhos de Saudade para Camila Vitor, de Brasília, a Vera Lúcia, de Presidente Prudente, que mora em Taubaté, São Paulo, a Júlia Lemos, de Uberlândia, mas que mora na terra da Nalvinha Aguiar, lá em Tupaciguara, a Franciele Monari, do Coró, mas que mora em Vazante, curte o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel, e a Margarete Nazarena da Silva, de Canoas, no Rio Grande do Sul, mas mora em Igrejinha, também no Rio Grande do Sul. Todo mundo chegando a fazer parte do nosso Facebook, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui, viu? A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Que faça sol dentro de ti, mas se anoitecer, recorra às estrelas. Que faça sol dentro de ti, mas se anoitecer, recorra às estrelas, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Luan Lemos. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Se você não aguenta mais o programa do Faustão, eu não dou conta do Faustão, eu acho ele enjoado demais, dá conta, o homem tem uma audiência grande, é da TV Globo, é famoso, é rico, é importante, eu não dou conta dele, eu acho ele enjoado demais. E se você também não dá conta do Faustão, vá assistir o programa do Cleitão na Rede Brasil de televisão, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, domingo às 19h30. Pessoal reclamou, o pessoal do interior reclamou, seu programa 10 horas da noite, nós já tá dormindo, então botei para 7h30, acabar, desculpe, graças a Deus aumentou bem a audiência mesmo, porque igual eu, tem muita gente que não gosta do Faustão. Ó, você pode me assistir pela TV Oi no canal 1, na Claro TV canal 13, na Sky 175, na TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, agora domingo às 19h30. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Luan Lemos, locutor. Luan Lemos, é amor demais. Locutor, desculpa eu te ligar novamente. Não quero ser um cara insistente, mas ela não quer me atender. Não sei porquê. Locutor, você já deu recados no ar, que estou me abrindo de bar em bar, sofrendo por essa paixão. Locutor, me ajude então, diz pra ela voltar logo pro meu coração. Vai, locutor, diz que eu estou morrendo aos poucos, essa mulher tá me deixando louco, está difícil de viver sem ela. Vai, locutor, estou bebendo de bar em bar, alucinado fora do luar, estou morrendo de saudade dela. Ô, locutor, traz ela pra mim, vai! Luan Lemos, é amor demais. Locutor, desculpa eu te ligar novamente. Não quero ser um cara insistente, mas ela não quer me atender, e eu nem sei porquê. Locutor, você já deu recados no ar, que estou bebendo de bar em bar, sofrendo por essa paixão. Locutor, me ajude então, diz pra ela voltar logo pro meu coração. Vai, locutor, diz que eu estou morrendo aos poucos, essa mulher tá me deixando louco, está difícil de viver sem ela. Vai, locutor, estou bebendo de bar aos poucos. Essa mulher tá me deixando louco. Está difícil de viver sem ela. Vai logo, tô. Estou bebendo de bar em bar, alucinado fora do luar. Estou morrendo de saudade dela. Logo, tô, mande essa música pra ela. Logo, tô, mande essa música pra ela. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Luan Lemos, locutor. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Abraçando o Oliveira Vieira, ele é, o DDD dele é 99, é lá pra cima, né? Ele não botou aqui, tá chegando a fazer parte do nosso Facebook, a Regina Braga de Brasília também, a Márcia Fayade de Goiânia e o fotógrafo Akira Nakamura, fotógrafo famoso lá de São Paulo, chegando a fazer parte aqui do nosso Facebook. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês parem de passar vergonha em mim, nossa senhora, vocês estão cantando ruim demais. Eu vou trazer uma grande professora, a Faculdade da Música apresenta a mestra Leila Silva, Não Sabemos. Isso é caso que existe em todo romance de amor. Vivemos tão separados, não sabemos o culpado da nossa separação. Sei que por fora me odeias, mas por dentro tu me queres, é teu. A Faculdade da Música apresentou a mestra Leila Silva, Não Sabemos, para o meu conterrâneo de Coromandel, José Humberto, que mora aqui em Brasília, o cantor Ezaqueu Castilho, de Belo Horizonte, mas que mora em São Paulo, o meu xará Cleiton Fernando, meu conterrâneo de Coromandel, mas que mora aqui em Brasília, Jaime Barbo, lá de Cerro Grande do Sul. O Jaime curte o nosso programa pela Alternativa FM, da minha amiga Kellen. Ele trabalha lá na negócio de agronegócio, né? Ô Jaime, um abração pra você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aí na Alternativa FM.